botar o corpo pra dançar. Depois vamos ver luzes brilhantes e muitos beijos pra beijar. Uma bebida pra ser muito melhor. Deixei de pensar em você quando vi que o mundo era maior. Ser amado é melhor que amar. Luzes brilhantes e muitos beijos pra beijar. Uma bebida pra animar. Deixa o amanhã. Deixei de pensar em você quando vi que o mundo era maior. Ser amado vai ser muito melhor. Deixei de pensar em você quando vi que o mundo era maior. Ser amado é melhor que amar. Ser amado é melhor que amar.